Saudade de sítio ali. Bom dia, estamos ao vivo. Decide aí, na cidade. Muito louco isso aqui. Cara, tô adorando essa ideia de ficar analisando as revistas porque me faz revisitar muitas revistas, né? Eu tenho muitas e muitas revistas e adoro, acho que todo dia eu leio uma revista. Todo dia eu leio uma revista. Uma revista é muito rápido de ler, né? É, meia hora você lê uma revista. E eu achei essa aqui, ó, de hoje. Revista Time. How high is your XK? O quão grande é o seu quociente X? Que tem o IQ, o IQ, IQ, o IQ, quociente de inteligência, o QI, o QE, e esse é o QX, pronto. O quão grande é o seu QX? O seu próximo trabalho pode depender dele. Vou explicar que diabo é. E aí, assim, é legal porque eu não lembrava exatamente o conceito, mas a revista aqui anda toda riscada. E aí me ajuda a ir direto em alguns pontos assim e tal. E deixa eu dar um oi pro pessoal primeiro aqui. How high is your XQ? Interessante. Raul, Débora, Benjamin, Sérgio Cases, João Vitor, Ana, Gustavo Junqueira, Luciano, Ramon, Léo Sandro, Dieice, Kucheski, Jair, Gonzalez, Laila, Arthur, Família Robles, Aninha, Murilo, Samuel, Família Santos, Nishikawa, Mary Kay, cantei, qual foi de hoje? Cantei. Gente, aí. Comi atividade, warm up da mente. Steve Jobs, tá bom? Vai, não ficou boa essa frase. É do Porfírio mesmo. Bárbara, Alessandro, Rogério, volta Dilma, Camila, bom dia. Jordão, assunto controverso. Achava que era uma coisa mais abrangente do que eu achava. Explica aí, Jordão, o que é que você achava? O que é que você descobriu que não é? João Lopes, Português, Paulo, Rafael, Ramon, Bruno Araújo, bom dia, Raul, Rio, Diogo, putz, Rio. Eu tive uma fase muito Rio de Janeiro, na época da comédia, com comédia em pé. Eu tava sempre aí, fazendo show com o Porchat, o Caruso, o Claudio Torres Gonzaga. Eu ia muito pro Rio, velho, muito. Muito mais que São Paulo eu ia, morava em Recife. Mas eu tenho ido pouco, velho. Tenho ido pouco. Eu devo marcar esse ano ainda um encontro com os alunos, um Rádio Filhote no Rio, com certeza. Esse ano vai ter Porto Alegre, encontro com alunos. Eu quero marcar, por ordem de densidade de alunos, né? Então, Rio, BH, tá na pauta aí, e algumas outras. Científica América, leio sim. Não assino, mas leio. Quase que eu sempre compro. Bárbara Hanna, bom dia. Morando de sono. Primeira vez ao vivo, Sidney Pontes. Se você está com sono, então tamo junto, papai. Todos nós. Josipa, Dionclei, 7 graus. Guilherme, Rafael. É o QF. Batman. Que é o QF mesmo? Quem? QF é quem? Quem financia? Não sei se percebemos o papo do elemento ser do sol. É um zoom out monstruoso. Incrível. É um zoom out monstruoso. Perfeito. Ana Andrade. Tô aqui no Japão. Parei de selecionar. Eu não parei. Eu fiz esse ano uns 10 shows. Dei uma aliviada, uma desacelerada. Tudo Jesus, Uriel, Jessé, Albanês, e aí, Albanês, Renata, como faço para ter o celular pitar quando você estiver online? É o seguinte, ó, vou explicar como é que faz isso. Pergunta interessante. Pelo menos eu acho que é assim, tá? Vou explicar como eu acho que é. Você está aqui no YouTube para apitar notificação. E aí você entra no canal aqui, vamos botar aqui o canal do. Tem um canal que eu não assino, que deve ser legal. Marcelo Marrom, é Marcelo Marrom. O Marrom tá foda, hein, Marcelo Marrom. Apareceu o meu canal aqui primeiro. Ah, Pedra Letícia. Pedra Letícia, a banda. Pedra Letícia. É um canal que eu não assino, entendeu? Pedra Letícia, beleza. Aí quando você assina o canal aqui do Pedra Letícia. Assim, o canal da Letícia tem esse sino aqui. Você clica no sino e mete enviar para mim todas as notificações desse canal. Pá. É isso. Essa é a melhor forma de ser. Aí, pelo que eu entendo, fazendo isso, o YouTube vai te avisar no e-mail, vai jogar, mandar um bilhete para sua casa, vai fazer o caralho. Quebrei a cabeça para te encontrar, Camila. Faz isso aí. Aí, no caso do meu canal, tu vai ter que se desinscrever. Ah, não. Vai ter o um negocinho do lado, eu acho. Eu nem precisava ir no canal que eu não conhecia, enfim. Global Summit esse ano? Não, Ravi. Ou não. Ou no sino, não. Acho que ou no sino, não é o ideal para ter mais mudanças, né? O Mobilidade do Futuro também. Eu pretendo masterizar ele, fazer a nova versão, como eu fiz, a cada 2 anos. Cinco possibilidades, tá matelando. Legal, Luciano. Quem tava na live com o Érico ontem? Que massa. Vou colar lá. Massa, Ravi, Ravi, Ravi, Ravi. Vai lá. Legal. Semana participar do Bapau, que tem Gmail. Um canal no YouTube? Não. Não, Renato, não. Qualquer pessoa que se inscrever, não. Você tem que ter um usuário no YouTube, mas não no canal. Basta ter um login no YouTube e se inscrever no meu canal. Clica no sininho. O Otto tá estranho. O nome do seu amigo que mora no Recife, que é publicitário. Tem umas ideias que eu compartilhar com ele. Putz, são tantos publicitários. Um deles foi meu aluno, inclusive, que fez comédia comigo. É o Diego Curvelo, que é da Martpet Comunicação. Diego Curvelo. Jordão, achava que é esse negócio de matemática. Assim que eu tenho psicanalista, inclui muitas outras inteligências. Interessante. Veja bem, na verdade o QI inclui três. Eu até falo no Habilidades Futuro. E pelo menos o teste de QI, porque pode ter vários conceitos, mas inteligência lógico-matemática, inteligência espacial, tanto tem aquele negócio de gire o um negócio assim, você girando assim, e inteligência linguística. Tem coisas também de. Eu tenho um teste de QI meio que oficial aqui, oficial assim. Oficial, oficial, acho, um científico, vamos dizer assim. Habilidades do episódio 3 pelo caralho. Rafael, quem viu o episódio 3? Eu sei que a maioria viu Habilidades do Futuro, mas quem viu o 3? Muita gente de Portugal, velho, é mesmo. Eu vou decidir, próxima semana, se eu vou em Portugal, em setembro. Inventar um idioma, acordei cheio de ideia, né? Bom dia, sininho, Portugal, sempre ligado. Primeira vez, Josipa Lourenço chora. Abundância, pai toda semana, bom dia, Valesca, Bruno, louco por louco, enfim. Uriel, Gessé, acho que eu já voltei todo mundo, né? Porfírio, não vi terceiro. Débora, peraí. Ah, eu é o que? Ah, vi o terceiro, legal. Ainda não vi o terceiro, Matheus. Achei que era quem tava em Portugal, caralho. Órfão do Snapchat. Pô, Caio, eu tô sempre no Instagram Stories, eu migrei. Teu canal foi um achado. Apaixonado, tudo Jesus é nós, tu. Eu vi do caralho, olhou, Sérgio. Eu vi o 3, foi o Spark Empreendedor do 3. Que massa, velho. Podcast tá rolando, cara. Podcast tá moendo com a porra. Segunda, quarta e sexta, podcast. Já fui no Maranhão muitas e muitas vezes. Como faz para enviar a declaração de universitário na hora da inscrição? Na hora da inscrição, na página do curso, vai ter um link lá para preencher a aplicação de estudante universitário e de professor da rede pública. Ônibus voador, Camila. Vamos lá. Eu vi, ó, a galera que viu o 3, o Jordão viu, massa, show live com o Érico. O que é XQ? Vou falar agora. Ramon, Janaína viu todos. R. Maniese, Durva, Josipa. Ó, quem não viu, velho, é o seguinte: a cerebelidade do futuro, a gente só disponibiliza ela quando vai abrir a nova turma do curso. Então, próxima semana, segunda-feira, abre a turma. Quem vai entrar na turma 7? Quem aí vai entrar na turma 7 agora do curso? Escreve aí, turma 7 é nós. Bandeirada, Everson Egídio, série ficou maravilhosa, expandiu minha mente. Vou ver hoje, Patrícia Bonet, massa. Ainda é o Sancler que faz o podcast, sim. Ainda é o Sancler. Santa Rita, já fui em Santa Rita umas duas, três vezes já. Divinópolis não fui, não. Mães solteiras na cidade, entrando na sete, Luciano, turma 7 é nós. Marcelo Aquino, Andrew, Ravi, Arthur Montenegro, Henrique. Que massa, velho. Deice Maria, T7, Sérgio Casais. Muda o fuso horário do Leeds para consumir conteúdo com valor. Muda o fuso horário do Leeds, JS Online. Turma 7, Guilherme Gomes vai também. Do caralho. Minha meta é ser aluno do Golf do Érico, você é o próximo. Problema de contra-cheque. Paulinha, bastante. Sou turma 4, mas quero entrar pra 7. Bruna, é massa, Bruna é nós. Universitário. Quem fez o técnico tem desconto. Tem sim, Sérgio, tem desconto. O mesmo valor. Meta, bobô, toma mão. Network massa com pessoas fodas. Isso aí vai ter. Isso aí é garantia, meu amigo. Eu digo, eu só tive essa clareza do quão diferenciado e foda são as pessoas que fazem uma aprendizagem criativa quando eu comecei a fazer o Radio Work Filhote. Porque quando eu fazia o Radio Work Papai, tinha um monte de gente lá, mas eu não conversava com as pessoas, que era tanta gente. Quando eu fiz o Filhote, eu já fiz Recife, Brasília, Fortaleza e São Paulo. São Paulo, duas vezes já encontrei com alunos, fora os alunos que eu encontro por aí, né? Mas assim, nesse encontro foi que eu vi, caralho. Galera ninja aqui, viu? Cada um com uma resenha, uma coisa assim. Todo mundo tem alguma coisa, né? Ninguém tá de brincadeira na tomateira, não. Ninguém tá de brincadeira, não. E não quer dizer, quando eu falo pessoas fodas, não quer dizer, ai, mega bem-sucedidas, empresários ricos. Não. Foda, o cara pode estar, nem começou a carreira ainda, mas você sabe que ele é foda. Ser foda não. E quando eu digo foda, é meio genérico, eu falo muito foda, né? Mas assim, é meio. São pessoas que. É porque eu acho que não é curiosidade, é uma régua, né? Não, pessoas que se interessam por um curso online de criatividade de um comediante stand-up são pessoas realmente que têm algum problema. Tem alguma coisa errada, tem alguma. Tem algum problema sério aí para fazer essa decisão. Então, a gente junta essas pessoas com problemas loucas. Humanoides, Jim Black, tô curtindo. Tegner Frepilhado, Marcos. Vamos nessa, Marcos. Legal. Os alunos, Lelian. Revista de hoje, Revista Time. Todos os episódios, tô dentro, Jefferson. Massa. Meu marido apresentou pra mim, te acompanha a tempo. Você é foda online, Murilo. Foda e substituível. Pode ser. Foda é que tem uma. Ai, o que é uma pessoa foda? Uma pessoa foda é uma pessoa que. Uma pessoa foda não é uma pessoa perfeita. Não é uma pessoa rica. Não é uma pessoa bem-sucedida. Vou dizer o que não é. Não é uma pessoa que é gênio, que sabe fazer tudo, que é perfeito. Eu diria que a pessoa foda é uma pessoa que é muito foda em pelo menos uma coisa. Tem algum tipo de habilidade diferenciada. Muitas vezes, são pessoas que têm um potencial violento, é. Isso aí. Únicas, pessoas únicas, legal, enfim. Tem vários adjetivos. Foda é a palavra. Eu podia arrumar um acrônimo. Camila, você falou coisa inspirada. Pensa aí um acrônimo para foda. Tipo, F, o F quer dizer o quê? O O quer dizer o quê? O D quer dizer o quê? O A. Perceber diferencial e foco em masterizar, legal. Entrega valor, excêntrica. Qual seria uma coisa pro F, uma coisa pro O, uma coisa pro D, uma coisa pro A? Vamos lá, pessoal. Chamava de foda. Foda é genial. Mas o que é genial? Genial é um negócio assim. Para mim, fulano é genial. Em outras palavras, tem uma coisa que ele é genial. Porque genial não pode ser ele é perfeito em tudo, não. Tem uma coisa que você é muito diferenciado da média das pessoas. Pelo menos uma coisa, né? Mudo fora pela palavra top. Putz, Camila. Top é muito paulista, top. Eu me incomodo. Top. Ai, que top. Ai, que top. Pô, o cafezinho chegou hoje e eu nem comecei a falar da revista. Então, vamos agilizar. Vamos aqui. Pera aí, deixa eu... E também foda. Focada, original, determinada e aberta. Legal, Rafael. Gostei, papai. Focada, original, determinada e aberta. Bom caminho. Ó, vamos lá. Eu quis falar disso aqui, ó. Aquilo que suporta com dificuldade e dureza. Uma pessoa fora mesmo, fora da curva que agrega e traz a coisa além. O top é minha fortaleza. Quão grande é seu QX? E aí, sabe o que ele fala aqui? Ó, eu vou até ler, já que o Jordão falou de QI e tal, ele fala aqui, ó. QI. 1912. Psicologista alemão William Sturm inventou o conceito de quociente inteligência, definindo como o ratio, a proporção, né, a média da idade mental da pessoa relacionada com a idade física multiplicada por 100. Por exemplo, uma pessoa de 10 anos com a idade mental de 10 teria um QI de 100. Realmente eu não sabia que essa é a definição original. Essa fórmula já foi totalmente, aí ele fala, já voou, mas teste de inteligência continua sendo usado. Que é 1990. Psicólogos John Mayer e Peter Salovey definiram o quociente emocional com um grupo de habilidades que contribui para a capacidade da pessoa de julgar e de regular as emoções dela e dos outros. Boa. Julgar e regular as emoções dela e dos outros. Por isso que, conectando com Gardner, que eu falei lá, é um pouco de intrapessoal e um pouco de interpessoal a inteligência emocional. Esse conceito ficou grande no mundo colaborativo. O líder se procura. O que é o XQ? O que é o XQ? Na nova era desses testes para empregar as pessoas, né, desse processo de seleção, nenhum nome até agora oficial emergiu para as qualidades que os empregadores estão testando. De fato, os testes algumas vezes são tão misteriosos que resolvemos chamar de XQ. Ou seja, o XQ, o X é literalmente uma variável indefinida. Por que eles dizem isso? Porque hoje em dia as seleções. Aqui, na matéria de capa, tem uma pergunta aqui. É verdade dizer que você nunca odiou ninguém? Você sabe por que as estrelas brilham? Você já utilizou de um jogo emocional para obter o que você quer? Você prefere ler ou assistir TV? Você normalmente percebe quando as pessoas estão aborrecidas? Você odeia cantores de ópera? Em outras palavras, que tá na moda realmente isso, né? Processo seletivo. E assim, a gente fez já dois processos. Então, outras palavras, o que é o XQ? O XQ eu poderia dizer que é repertório. Repertório. É um teste de repertório. É um teste de forma de pensar. Então, por exemplo, deixa eu ver se tá aqui ainda. Eu vou mostrar aqui. É muito longo para mostrar, meu processo seletivo. Ele acabou já o processo seletivo, mas eu fiz já, a gente já fez duas vezes o contrato pessoas fodas. E qual foi a nossa Porque, pessoal, ó, eu e a minha empresa, nós vendemos um curso de criatividade e, portanto, nós fazemos o que falamos. Nós buscamos ser criativos e somos criativos. Não precisa ser criativo em tudo, senão você enlouquece. Você tem que saber decidir onde você vai ser criativo ou não. A gente foi criativo e criatividade não é só no marketing, não é só na hora de fazer os vídeos, não sei o quê. O próprio processo seletivo da gente, a gente foi criativo, a gente quebrou o padrão. Então, qual é o padrão do processo seletivo? Ah, mande aqui o seu currículo, anexa um doc, usa lá um site do Cato, não sei o quê, uns sites assim. A gente fez um formulário de perguntas no Typeform. Era contratapessoasfodas.com.br, agora não está aberta a seleção, não, a gente não está contratando, mas que basicamente tinha umas perguntas meio assim. Não está no ar mais não, Janaína. A seleção não. Tinha perguntas do tipo assim: o que você acha das pessoas que chamam o WhatsApp de Zap Zap? E eu não estou buscando quem diga, ah, eu acho bom, eu acho ruim. Não tem resposta certa. Eu quero ver como a pessoa raciocina. Então, isso é um pouco do XQ. Não lembro mais. A gente, na primeira seleção a gente fazia: você prefere a Pequena Sereia ou a Bela Adormecida? Por quê? Sabe? Eram as coisas assim, né? Então, o XQ e o Google faz muito isso, né? Você confia mais nos dados ou nos seus instintos? Então, a forma como ele define XQ aqui é, falando generalizado, é a prática, XQ é a prática de testar por traços de personalidades que vai levar ao sucesso num job particular. Tem um exemplo genial do grande João Pedro, JP do Hotmart, fundador e presidente do Hotmart. É um dos caras assim que eu mais admiro no mundo, assim, como empresário, empreendedor, que montou uma organização. O Hotmart é uma empresa bonita, bonita, no sentido de pessoas, organização, gestão. Deve ter problemas, claro, mas assim, é linda. E aí uma vez ele foi contratar uma pessoa para o financeiro, para a parte meio de compliance, assim. Era um cargo que demandava muito confidencialidade, muita discrição, né? Lida com dados financeiros, sigilosos, não lembro o que era. E aí uma das perguntas que ele colocou, então assim, o processo mais importante de uma empresa é o processo de contratação. Tudo começa aí, é o input da parada. E para ter uma boa contratação, tem que se fazer boas perguntas. É a arte de fazer perguntas. Então, uma pergunta que ele fez, que me marcou, ele perguntou assim: se você descobrisse, responde aí agora vocês, responde rapidinho, vai. Se você descobrisse que seu pai está traindo a sua mãe, ou vice-versa, sua mãe traindo seu pai, você contaria para o outro? Sim ou não, e por quê? Acho que é uma pergunta muito legal. Não existe regra. Ah, não. Se ela falar que contaria, então quer dizer que ela não é discreta. Não. It's not about this. O mais importante é o porquê. É a forma de pensar. É o que é que. Por que o teu cérebro chega nessa resposta, sim ou não? Qual é a linha de raciocínio que teu cérebro percorre ao dizer isso? Claro. Depende do contexto. Eu não contaria porque a minha mãe, ela tá doente, então eu pouparia ela disso. Pode ser uma resposta. Tudo bem, faz sentido. Entendeu? Então, não conto, gosto de querer sinceridade, meu valor respeito é muito elevado, porque é verdade, sinceridade é uma parada difícil. E lembrando, pessoal, é no seu caso. Pensa no seu pai e na sua mãe. Não é uma pergunta genérica, no seu caso. Como eu falei, pode ter uma questão específica. Pode ser que seu pai esteja com um internado com um mal do Parkinson, né? Tô viajando assim, e você, por isso, resolveu não contar para ele. Mas se ele tivesse sadio, você contaria. Tudo bem, essa é uma resposta. Então, enfim, mas o mais importante aí é o conceito de fazer as perguntas certas, e eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que o XQ é um pouco isso. E aí não tem como se preparar. É o único teste que não tem como se preparar. Ele diz aqui, ele faz um teste aqui de três critérios: espontaneidade, independência e competitividade. Mas não tem muito a ver. Deixa eu ver aqui os comentários. Legal, Murilo. João Guilherme, facultaria de um lado, do outro lado, não. Uns dois, decidi na hora. Não, se fosse hoje, hoje, aconteceu, você descobriu hoje. Liga Geek, é nóis. Não contei quando aconteceu, fui procurar. Sim, empatia, não importa o contexto, respeito mais importante, contaria sim. Vou buscar uma blusa na NASA, seriedade. Não, sim, as pessoas não sempre ser livres, tanto para ficar. Não falaria, quem tá traindo primeiro, após a conversa, mas é foda, aí papai, não, pressionaria, não contaria. Enfim. É uma pergunta filosófica, é uma pergunta moral, ética, enfim. Ricardo Santos, legal. Tá acontecendo agora mesmo, certeza, enfim. Acho normal. Legal. Sou professor e faço mestrado. Tendo escrito para o mestrado, a gente vai ter bolsa pessoal. Quem não tá sabendo, a gente vai ter no curso agora, segunda-feira, duas bolsas. E assim, bolsa é um negócio que a gente precisa definir um critério. E a gente precisa ser firme no critério que a gente definiu, né? A gente definiu dois critérios para bolsas. Primeiro, estudantes. E aí eu não, a essa altura a gente não pode nem entrar muito, não adianta nem abrir. Ah, mas por que não, não sei o quê, por que não, não sei o quê. Algumas decisões a gente tem que tomar, tem hora para tomar, a gente toma e faz, e a gente pode em outras turmas. Mudar, ampliar, diminuir, enfim. A gente sempre fez não. As últimas quatro, cinco turmas, ou seja, a maioria das turmas, a gente fez um programa que a gente chama de 10 por 10. 10% das vagas por 10. A gente tem um número limite de vagas que é de acordo com a quantidade de kits que a gente fez. Na verdade, vai mandar fazer, né? Que tá indo. A gente mandou ontem, ou vai mandar hoje. Tava acabando os layouts, mandar para as gráficas da vida para receber o material. E aí a gente define uma quantidade de kits que vira o limite da turma. E a gente pega 10% desse limite, por isso chama 10 por 10, e reserva para professores da rede pública do ensino básico, fundamental e médio. E oferece por 10% do valor, ou seja, 90% de desconto. 10% das vagas por 10% do valor para professores da rede pública que lidam com crianças jovens e crianças jovens, adolescentes, que é o público que eu não. O meu curso não é para crianças e jovens, meu curso é para adultos, né? Então, eles são meu veículo para levar a parada para esse público. Então, isso é coisa que a gente sempre faz. Nessa turma, a gente inventou um modelo que. Um modelo novo que vamos testar, que inspirado no Spotify, Spotify, você vê, eu falo muito no curso isso, né? Sobre como você se inspirar em coisas de outros universos, né? Spotify é música, nada a ver, mas o Spotify fez 50% para estudante universitário. Resolvemos fazer, e a regra que decidimos foi 50% para estudantes universitários de graduação ou tecnólogo. É isso. Estudantes de graduação ou tecnólogo. Então, segunda-feira, todo mundo que está aqui, acho que está cadastrado no meu mailing, né? Eu imagino que sim. Se não, pô, se não tiver cadastrado, entra na degustação do curso. É uma forma de você se cadastrar. Degustação, cupom. No cupom você escreve bom dia. Escreve bom dia junto. Escreve bom dia junto. E aí, segunda-feira, a gente vai te mandar de manhã um e-mail das inscrições. E aí, na página de vendas, vai ter lá a aplicação para as duas bolsas. Você vai ter que aplicar, ou seja, preencher o formulário, respondendo algumas perguntas, mandando comprovante, se você é professor da rede pública, ensino médio fundamental, então tem que ter um comprovante, e. Ou um comprovante de matrícula de estudante de graduação universitária. Vão ser limitadas essas duas bolsas, claro, As inscrições do curso, historicamente, o curso, as inscrições acabam sempre muito rápido, porque a gente limita as vagas por causa do kit e porque a gente tem que começar o curso. Eu preciso fechar as vagas para não aparecer mais aluno, para eu poder despachar os kits, senão a gente não começa. Comprovando do Uruguai serve. Boa. E aí, então, segunda-feira, nessa turma agora, a gente vai fazer o curso. Eu vou revelar qual vai ser a nossa nova estratégia de precificação do curso. Nova estratégia, vou revelar. É o seguinte: a gente vai. O curso, historicamente, últimas turmas, o valor dele foi R$ 2.990. Você podia dividir, mas tinha uns juros do Hotmart. Esse valor, a gente. E o conjuro do Hotmart, quando você dividia em 12 vezes, ficava mais ou menos 3.400. 3.450, aumentava quase R$ 500 de juros quando você dividia em 12 vezes, né? Que o próprio sistema de processamento faz. O que que a gente fez? A gente resolveu fazer o curso em 12 vezes de R$ 260. Isso vai dar 3.100. Ou seja, a gente está absorvendo esses juros, a gente não comprou um banco, a gente está absorvendo esses juros, então vai ser R$ 3.100, na verdade, 12 de R$ 260. Além disso, a gente fez outra coisa. O Cri-Cri é uma parada criando crianças criativas que a gente vem crescendo ele ao longo do tempo, era um debate, virou um módulo, e que agora eu estou focado em masterizar, vou regravar o Cri-Cri inteiro, vou trazer alguns convidados fodas, vai virar um curso à parte, praticamente, dentro do Reaprendizagem Criativa, o Cri-Cri. Vai ficar do caralho. Mas a gente percebeu ao longo do tempo que muita gente entra no curso por causa do Cri-Cri. Ah, eu sou pai Cri-Cri. Mas, por outro lado, eu vejo no meu software, na estatística, tem gente que nunca sequer clica para ver, porque não é o momento, porque não tem filho, não tem sobrinho, não é o foco do momento dele, esse assunto e tal. Então, a gente resolveu desmembrar e dar a opção de você se inscrever sem o Cri-Cri, caso não seja relevante para você. E aí vai ser 12 de 220 em vez de 260. Isso dá 2.600. Ou seja, então, o preço do curso era 3 mil. Na verdade, eu tô com catarro, dado superior da boca, sério? E foda, papai. Então, vai ser 12 de 260 ou 12 de 220. Então, lembrando que você fica com acesso por 5 anos. A gente faz. Eu sempre proponho um ritmo de entrega do curso. Então, Matheus, minha organização tem 9 matrículas. Legal. Matheus, pô, legal. Faz o seguinte, ó. Manda um e-mail para romano@keeplearningschool. Manda para mim. Murilo@keeplearningschool. Manda para mim que eu encaminho para as pessoas aqui. A gente não tem ainda uma área, uma pessoa responsável por essa questão de B2B, que a gente chama de business to business, de relacionamento com empresas. A Bayer já pediu agora para comprar 15 para a empresa dele. Isso aqui é um sinal. A Roche, o Damásio, a gente está começando esse processo de parcerias com empresas que querem ter uma quantidade de funcionários da equipe envolvida e tal, enfim. Então manda para mim, porque como não tem ninguém responsável por isso, eu recebo e vejo quem pode cuidar. Presto a barba. Ficou muito legal isso, Murilo. Cri-cri é legal, 4 anos e tal. Para você não faz sentido. Pois é, não é catar, é café. Desculpa parecer você. Criatividade tá caro. Caro, eu acho, não fazer. Caro, então assim, a palavra caro, talvez fazer no momento eu não posso pagar, tudo bem, mas o caro, quando a palavra caro, eu entendo que, tipo assim, esse preço não vale o valor que é entregue. E aí eu discordo. Aí eu discordo porque eu acho que, na verdade, o valor que a gente entrega a nível de conhecimento, de conexão com pessoas fodas, de experiência, ele valeria pelo muito mais que isso. A gente sempre analisa baseado quanto é uma formação em coach. Uma formação em coach top é R$ 7.000. Então, assim, top, né? E a gente tem muitas coisas que a gente faz diferente da nossa experiência. É muito mais do que o curso. É passar a fazer parte de uma comunidade louca, né? Então, é isso. Vai ter tomateira com produtos no HSX? Thaís, é uma boa ideia, viu? Não tinha pensado nisso. Aninha, anota aí pra gente ver. Aninha, pessoal, Ana Luísa Rodrigues é a minha assistente pessoal, tá? Ela sempre tá aqui. É, vou botar o e-mail de Aninha aqui. Pronto, Aninha! Aninha vai me ajudar. Ana Luísa, arroba aqui pro Learning School. Qualquer coisa que vocês quiserem, fala com a Ana Luísa. E, inclusive, essa coisa de empresa também, manda para ela que ela me ajuda. Eu sou trouxa, né? Eu peço mandar e-mail para mim, mas eu não consigo dar conta dos meus e-mails. Então, por isso que eu trouxe a Aninha para me ajudar. Eu achava caro até o dia que loguei pela primeira vez. Esse é o curso mais foda que já fiz na vida. Obrigado, Ricardo. Obrigado. É, não só por falar isso, tá? Mas por estar sempre extremamente participando, até a Patrícia Albanese também. Você vai achar barato depois de fazer. Arte não tem preço, conhecimento não tem preço. O preço é muito pequeno pelo valor. Thaís Lopes, enfim. Obrigado à galera. É incrível como tem sempre uma galera, Thaís, enfim. Tá sempre por aí. É, caro tem duplo significado. É verdade. Tem vários significados, né? No momento não dá, tudo bem, 5 anos, vale cada centavo. Tá muito barato. MBA custa 10 vezes mais. E você absorve muito pouco. Perfeito. E outra coisa, Porfírio. O MBA custa 10 vezes mais caro e consome 10 vezes mais o seu tempo. Porque é uma coisa que eu sempre busco é respeitar o tempo das pessoas. Tento fazer que as minhas aulas sejam assim, overdose de conteúdo, sem enrolação, que vale a pena cada tempo das pessoas. Caro relativo, eu pagaria de novo, foi bom demais. Enfim. E o desconto, 50% para estudante universitário, graduação e tecnólogo, e 90% para professores da rede pública do ensino básico, fundamental e médio. Vixe, 55, caralho. Costume do YouTube, live diária. Vendi meu PS4, fazer movie app e é foda. Essa parada de comunidade é foda, viu, Guilherme? Eu diria que as duas. Fala sobre a garantia. Alisson Castro. Boa, Alisson. Alisson é meu empresário de palestras e cursos e tal. Obrigado por lembrar. É, de coisas offline. Alisson cuida de todas as minhas. Meu empresário de vender palestras, de vender evento, participações e campanha. Tudo que não é online, vamos dizer assim. É, a gente faz uma parada, pessoal, que é garantia de 30 dias. Então você pode se inscrever. Você começa o curso, segunda-feira tem inscrição, 10 de julho. Vou ter aí uns 20 dias, até 30 de julho, em que já vão ser liberados alguns conteúdos, já vão ter algumas coisas, mas esses 20 dias é para dar tempo de chegar o kit que a gente manda para casa das pessoas, que é o tabuleiro do jogo, o curso é um jogo e tal. E a partir do 30 de julho, começa de fato com a porra. Então, você se inscrever no dia 10 de julho até 10 de agosto, ou seja, você vai pegar esses 20 primeiros dias que já tem algumas coisas e os 10 primeiros dias do curso valendo 100%, ou seja, 30 dias dá totalmente para você sentir se faz sentido para você. Isso aí. E aí, com até 30 dias, você pode pedir reembolso integral. Imagina se tudo na vida pudesse ser assim. Principalmente educação. Imagina você poder fazer qualquer curso, qualquer escola e poder frequentar, sei lá, nesses 30 dias, como o curso começa mesmo, a entrega maior começa no 30 de julho, eu diria que até o 10 de 30, 10 de julho a 10 de agosto, você vai ter acompanhado pelo menos um terço do curso, talvez 50%. Talvez. Porque logo no dia 10 já libera bloqueios educacionais, na semana seguinte já libera mercadológicos, então quase 50%. Imagina se você pudesse, qualquer curso do mundo, assistir 50% e depois dizer: não, não vale a pena para mim não. Reembolso integral. Imagina que louco. Então, a gente faz isso porque a gente confia. Confia que as pessoas. A gente já teve. A gente teve pouquíssimas pessoas que pediram. Os reembolsos que já tiveram até hoje foram casos assim de. A gente teve muito caso que o aluno faleceu. O aluno faleceu e a família, a esposa e tal, enfim. Eu gosto de lembrar essa história porque foi logo no primeiro dia da turma. Sugou minha energia de um jeito isso, um acidente de moto e tal, enfim. Foi isso. Na época sugou minha energia violentamente. Cara, não fazer nada, investimento pra vida toda. A sua explicação do porquê pagar é muito boa, tem que botar o cu na reta. Alisson é o jagunço, Alisson é o jagunço. Galera, valeu, já deu tempo, hein? Cara ficar de fora, daqui a 2 anos aquele seu amigo fazer o curso, você. Ah, por que não me inscrevi antes, né? Segunda-feira, 10 de julho. Chego muito cansado do trabalho, depois da live. Pensa que em tudo que você investiu não retornou até hoje. Estudando conteúdos atualizados. Esse rapaz já me ensinou muito nos bastidores do stand-up, vários bloqueios. Matheus, é nóis. Estou fazendo vários cursos. Internet e ação das bibliotecas. Enfim, galera. O tempo já foi violento aqui. Estourou muito aqui. Então é isso aí. Até amanhã, amanhã é sábado. Amanhã não tem nem domingo. Segunda-feira estamos aí. Segunda-feira, inscrições abertas. Não perca essa oportunidade nessa condição de 12 vezes sem juros, que a gente está absorvendo os juros. Se inscreve logo na segunda. Ah, tem um detalhe. Quem se inscrever na segunda-feira, vou antecipar, tá? Vai ganhar o curso da Tânia Mujica, Inquietos Meditam. A gente fez uma turma com a Tânia, chamou de turma master, e você vai ter acesso à gravação das aulas dessa turma, às aulas ao vivo, enfim. Só segunda-feira. A gente, na turma do carnaval, a gente acabou dando esse benefício para todo mundo, mas agora, foi um compromisso meu com a Tânia, vai ser só para quem se inscrever na segunda-feira, vai ganhar também o Inquietos Meditam. Beleza? Galera, cheiro, cheiro, cheiro, cheiro, cheiro. É nóis, valeu.